até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. E até saber de cor, no fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te cai melhor. Enfim, eu saberia, 365 noites bastariam pra me explicar porquê, como isso foi acontecer. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Quatro horas, tudo que você adora, tudo que te faz sorrir. E num fim de semana, tudo que você mais ama. E num prazo de um mês, tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Chegar até o final do dia sem você. Porque em tão pouco tempo, faz tanto tempo que eu te queria. Que você quer ter? Ótica Boa Nova, Cidade Alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. Uma hora com mixagens e apresentação de músicas velhinhas, dançantezinhas e gostosinhas, para melhorar o seu sábado, né? Transformar ele em algo mais animado, mais alegre, mais tranquilo, sei lá, vai de quem ouve, não é? Então é o seguinte, a edição de hoje vai começar com essa coisa bacana que você já tá ouvindo aí no fundo, que é Two Brothers on the 44, Let Me Be Free. Uma versão diferente, claro. Teremos ainda Two Evisa, Haraway, Obsession, Pet Shop Boys, ABBA, isso mesmo, ABBA. E por aí vai. Se eu fosse você, aumentaria o volume dessa bagaça daí.

aí é ABBA Dance. Bacana, né, a versão? Feita por um holandês chamado Matt Pop. Uma versão não oficial, tá? Mas é bacana pra caramba. Tivemos aí também o Pet Shop Boys, Home and Dry, Obsession, Always on My Mind, Haraway Live, To Evisa, Olá Lá Lá. E começamos a edição do Flash House de hoje com Two Brothers on the 40th Floor, Let Me Be Free. Não saia daí, tem mais um bloco pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. 6:34. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Santana no Flash House. perfect sky, and no one makes me understand the reason I'm feeling so sad. So sad. Baby, give me one more chance to be with you to fly away. I don't want to lose you, baby. Bacana esse house, hein? Tivemos também Full Intention, Give Me Your Love, Galeão, So I Begin, Crazy, Fresh. Ainda Cluster com Back to the Funk. Começamos a edição, aliás, começamos o segundo bloco da edição do Flash House de hoje com Santana, Black Magic Woman. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje. Esse segundo bloco aí, house na veia, né? Pra não dizer na veia. Muito legal, muito gostoso. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço, hein? E fui. O passado de presente pra você. Flash House. Rio Sul Rádio 7 e 7. Deu um realce no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores. Seja bem-vindo. Some things don't sit right, this close to midnight. Someone else in this light. Standing in the kitchen, attempting to fix this. So I try to listen to you, but you're gonna say something you don't need. So just before you take it too far, hold my ear, say la da da dee da. Your empty words. Well, it's just like you to take me down with you, feed off each other's issues. We both know there's no use talking about what I owe you. I want back the old you, but you're gonna say something you don't mean. So just before you take it too far, hold my ear, say la da da dee da. Take it too far, hold my ear, say la da da dee da. Your empty words made for her and me. So just before you take it too far, hold my ear, say la da da dee da. La da da dee da. La da da dee da. La da da dee da. La da da dee da. everyone else.